estrada curta da vida, eu vi o tempo passar. Eu procurava uma saída, vida triste, eu vivia a chorar. Um amigo chamado Jesus me encontrou e mudou minha história. Eu ando abraçando com ele, eu estou bem melhor agora. Ele não tem medo do escuro, pois ele é a própria luz. Ele não se amedronta com a morte, venceu a morte lá na cruz. Nunca se preocupou com a velhice, ele veio, foi da eternidade. Jamais se deu bem com a mentira, da sua boca só tem a verdade. Um amigo chamado Jesus me encontrou e mudou minha história. Eu ando abraçando com ele, eu estou bem melhor agora. Ele não tem medo do escuro, pois ele é a própria luz. Ele não se amedronta com a morte, venceu a morte lá na cruz. Nunca se preocupou com a velhice, ele veio, foi da eternidade. Jamais se deu bem com a mentira, da sua boca só tem a verdade.